Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. Esta é a luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó. Não me abandone, sou capaz de enlouquecer. Eu não vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. Bora começar, bora começar! Povão de Valentim, bora chegar junto. Sou pobre e sonhador. É a dona da noite começando aqui. Sem carinho e sem amor. Aí o Festival do Marisco. Por Deus, outra vez te peço. Largue tudo e vem pra mim, pra viver até o fim. A carroça da Nada existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Te amo. Te amo. Te amo. Carroça da Saudade. Sem você. Você que tá pela parte externa, ela chega aqui, a carroça. Porque já tá no pedaço. Te peço, largue tudo e vem pra mim, pra viver até o fim. Carroça da Saudade, a tecnologia mais moderna do planeta. Quando eu digo sim, ela diz que não. Ela diz que não me ama e que nunca vai dar o seu coração. Quando eu digo não, ela diz que sim. Ela diz que me detesta e que vai viver sempre longe de mim. E por falar em viver, como é que eu posso viver longe dela? Se estou apaixonado, estou alucinado, maluco por ela. E por falar em viver, como é que eu posso viver longe dela? Estou apaixonado, estou alucinado, maluco por ela. Esta é a luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó. Alô, DJ Toninho! Quando eu digo sim, ela diz que não. Ela diz que não me ama e que nunca vai dar o seu coração. Quando eu digo não, ela diz que sim. Ela diz que me detesta e que vai viver sempre longe de mim. É nossa carroceira Tica. Falar em viver, como é que eu posso sentar no pedaço longe dela? Se estou apaixonado, estou alucinado, maluco por ela. E por falar em viver, como é que eu posso viver longe dela? Se estou apaixonado, estou alucinado, maluco por ela. Carroça da Saudade, o som feito pra quem gosta de recordar. parceiro Mickey Assessor. Te amo. E a sua primeira dama, a nossa querida Joyce, diretamente de Belém. Lúcio CDs. O show mais completo da saudade. Um fenômeno das aparelhagens de saudade do Pará. A carroça da saudade. Quando você foi embora, de tristeza eu chorei. Pra ninguém me ver chorando, em meu quarto me tranquei. Fiquei rolando na cama, sem saber o que fazer. Abracei o travesseiro, chamando por você. Volte, meu amor, não consigo te esquecer. Sem você não sei viver. Eu te amo, meu amor, não consigo te esquecer. Você foi embora, de tristeza eu chorei. Pra ninguém me ver chorando, em meu quarto me tranquei. Fiquei rolando na cama, sem saber o que fazer. Abracei o travesseiro, chamando por você. Volte, meu amor, não consigo. Eu te amo, meu amor. Dá-lhe, meu povo, falou! Não sei viver. Eu te amo, meu amor. Não consigo te esquecer. O Fala do Marajó. Meu amor, não me deixe assim. Vem ficar juntinho a mim. Tenho muito para te dar. Eu preciso te amar. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você pra mim. Direto do túnel do tempo. Thank you. Orgulhosamente Marajoara. A carroça. A carroça. Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Gente, começando aqui o show da carroça. Aí o Festival do Marisco, 21º Festival do Marisco, Vila Valentim tá em festa. E a Luxuosa tá aqui pra vocês. Simbora! Grito teu nome bem alto ao vento. Lúcio CDs, gravando ao vivo. Dali Luxuosa! Dali Luxuosa! Você já entrou no meu mundo na hora mais certa. A Luxuosa. Você me falou de amor, me fazendo feliz. E eu concordei. Com um gesto de carinho, me abracei com os teus sentimentos e me apaixonei. Vamos lá, filho! E então vamos ser dois amantes, com o que a vida nos concedeu. Vivendo um grande romance, cheio de amor, mas é preciso. Lúcio Campos, um pouco na cidade. Pra que a gente dependa um do outro. Estamos gravando aqui o CD ao vivo de hoje. Coração. O primeiro tempo com o maestro. Eu sei que vai depender de mim. Eu aí, Fredinha. Vai depender de você. Eu sei. Alô, Zé Miguel. Vai depender de nós. Nossa relação. Eu sei que vai depender de mim. Eu sei que vai depender de você. Eu sei que vai depender de nós. DJ Toninho. Alô, DJ Toninho. O homem é bom. E então vamos ser dois amantes, onde a vida nos concedeu. Vivendo um grande romance cheio de amor, mas é preciso um pouco de emoção pra que a gente, dependa do outro num só coração. Segura a carroça da saudade! Eu sei, vai depender de você. Eu sei, vai depender de nós. Nossa nação. Orgulhosamente, Marajoara. Vem pra carroça. Vem fazer o chifrão. Que assessor! Fala, Jorge! Vou cuidar mais um pouco do coração, já cansado da solidão e de tanto sofrer. Vou cuidar mais um pouco de mim, procurar esquecer o ruim, o que eu quero é viver. Recordações é com a luxuosa carroça da saudade. Cantando, ser muito feliz, te amando. Viver a vida, viver cantando, ser muito feliz, te amando. Luxuosa carroça da saudade. Falou do Marajó. Vou cuidar mais um pouco do coração, já cansado da solidão e de tanto sofrer. A carroça da saudade. Carroça da saudade. A carroça da saudade. Luxuosa carroça da saudade. Aqui sim é o verdadeiro baile da saudade. A luxuosa da saudade. Meus olhos, meu grande amor, vejo que ele está pedindo pra você, meu bem. Beija minha boca e sinto o gosto que ela tem. Uhul! Me abraça e me aperte, sorrindo pra mim e dizendo assim: alô, DJ Toninho, eu te amo. Eu te amo. Na relva, no campo, na grama, quero sempre estar, vivendo os momentos felizes que a vida me dá. Eu sou o teu homem, você minha mulher. É a DJ Toninho. Faça de mim o que você quiser. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu já por aqui, meu parceiro Rosério. Diretamente de Americano. Já detonando muito gelo aqui na carroça. Lindo, quero cavalgar. Para Rogério, pra cima, garoto. Pela noite adentro, sem saber se vou parar. Em gotas coloridas corre o suor do seu rosto. A sua noite começando. Deliro então, começo a gritar. Alô, Zé Domingão. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Aí, parceiro, vou descer também já na área. E a comitiva Carroça Festa. Luxuosa Carroça da Saudade. Uhul! Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. A Luxuosa está aqui. Aqui. Amor, amor, amor, eu vim pedir o seu perdão. Nunca mais vou magoar seu coração. Amor, amor, amor, eu vim pedir o seu perdão. Também está por aqui o nosso cabeleireiro diretamente lá de Belém. Nunca mais. Aí o parceiro Emmanuel. Coração. Juntamente com o Zé Domingão e também a Dona Pretinha. É o Festival do Marisco e a Luxuosa começando aqui. Amor, amor, amor, eu vim pedir o seu perdão. Nunca mais vou magoar seu coração. Eu vim pedir o seu perdão. Nunca mais. Dá-lhe luxuosa! Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia. Agora que descobri, peço perdão, pois você não merecia. Sei que errei quando falei. Agora que descobri, peço perdão, pois você não merecia. Por amor, amor, eu não vou te perdoar, porque não é a primeira vez. Ei, Juninho! Também, amor, amor, não pense que eu vou voltar. Aí, meu parceiro Tigrão! Diretamente lá de Vista Alegre. Ele que é o rei do peixe. Alô, Tigrão! Sei. Ele já tá na área. Quando falei aquilo que eu não devia. Agora que descobri, peço perdão, pois você não merecia. Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia. Está na penumbra. Tem champanhe no gelo. Preparei com carinho tudo pra lhe agradar. Aí o parceiro da lua. Tem música sua. O homem da mega fama. Já passeando de carroça. Preferida. Aí da lua, só na mano. Essa primeira noite. Quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos. Pra lhe esperar. Tudo está preparado. Marquinho. Só falta você chegar. A carroça da saudade.

agora o que eu quero é recomeçar. DJ Toninho. O que passou, passou, não vou mais ligar. Volte para mim e vamos amar. Luxuosa carroça da saudade do Búfalo do Marajó. Você abriu o seu coração, dizendo amor, quero o seu perdão. Tudo que fiz, fiz sem pensar. Agora o que eu quero é. Passou, passou, não vou mais ligar. Volte para mim e vamos amar. Orgulhosamente Marajoara. Você foi coisa mais antiga, além de amor, amiga, que só me fez pensar nas coisas mais lindas. Você foi a flor do meu jardim e tanto quis pra mim. Você foi a minha última esperança, o meu sonho. Fantasias que marcaram. É. E agora sigo triste o meu caminho, sem amor e sem carinho, com vontade de saudade. Luxuosa carroça da saudade. Das coisas mais lindas, você foi a flor do meu jardim e tanto quis pra mim. Você foi a minha última esperança, o meu sonho de criança, fantasias. Grande parceiro Tigrão, diretamente lá de Vista Alegre. Ele que é o rei do peixe, tá aqui com a gente. Fala, Tigrão! Sem carinho, com vontade de voltar. Eita saudade, pai dela! Lúcio CDs. Acima, Tigrão. Vejo nessa palma a minha calma, minha alma. A dor do medo é o meu segredo. Acordo cedo sob o teto da razão. Luxuosa carroça da saudade. Nas noites caladas, a inamada flor alada. Além do tempo, além do vento, meu pensamento. Thank you. doer, dá pra doer. Carroça. A maior evolução tecnológica em aparelhagem do estado do Pará. Querida Joyce, também é um assessor, Mickey, como sempre no apoio. Só restou na mão, Mickey, de um poeta, aquele não. Desse mundo que é teu reino e faz doer. A carroça da saudade. Saudade. E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Cometiva no comércio lá de Belém. Com também já marcando presença aqui. Dessa vez sobrou pra mim. Eita, sabadão, Pai Dego aqui. Uma noite sem você. Aí, meu parceiro. Aí, meu parceiro Nelson. Alô, Zé Maria. Vou tentar fazer. Também, meu parceiro Luan, o Arthur. O Nazareno. Aí, o Pabãozinho. Galera da TF tá aqui com a gente, valeu. Sem você é motivo pra chorar. Eu vou lhe esperar voltar e me amar em Itacaré. Eu vou lhe esperar. A carroça da saudade. Pra cima, meu DJ. Carroça da saudade. Se eu soubesse que ela não me amava, eu parava por aqui e não chorava. Luxuosa. Eu me aprofundei demais e agora chegou ao fim. Brinquei com seus sentimentos e dessa vez sobrou pra mim. Uma noite sem você é motivo pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar. Uma noite sem você é motivo pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar e me amar em Itacaré. Eu vou lhe esperar voltar e me amar em Itacaré. Carroça da Saudade. Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante sabem muito bem aonde anda você. See you. Chuosa, Carroça da Saudade. E ela, gente, direção da festa, avisa na compra do seu ingresso. Aí você ganha uma pulseira, adquirir a sua entrada aqui, viu? Por favor, não viole aí a pulseira, porque se tiver violado, aí você que tiver a fim de sair pra entrar, vai ter que pagar outro ingresso, viu? Portanto, não deixe violar a pulseira do seu braço aí, viu? É a carroça, estamos aqui! Festival do Marisco aqui no Vila Valentim. Um rostinho tão lindo, uma voz tão macia, dizendo te amo, me beije com amor. E a saudade? Me beije profundo, eu sinto no fundo. Aí, Luciano! E só gosto de... Ei, Luciano! Ei, quero só teu amor, gatinha maluca. Jorge Motoqueira. Quando me beijou, ficou. Bora pra cima, Miki! Segura meu búfalo! A luxuosa. Luxuosa. Quero só teu amor, gatinha maluca. Quando me beijou, ficou morrendo de amor. A luxuosa. Quero só teu amor, gatinha maluca. Quando me beijou, ficou morrendo de amor. A saudade rolando. Quando acontecer, mas logo florescer, quero a vida normal e meu amigo legal. A luxuosa. Tudo que toca, só me resta dizer. CD ao vivo do Lúcio Campos. Estamos gravando aí o primeiro tempo. Aqui o primeiro tempo com o Maestro Ninho. Hoje aqui na Vila Valentim, aí o Festival do Marisco. Meu bem, eu te amo. Meu bem, aí o nosso rei do camarão. Alô, Tigrão! De cuca legal, e é sempre coisa e tal. Luxuosa. Olá, seguidores. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é certo e coisa e tal. Agora. agora o maestro consagrado em aparelhagem do Pará, DJ Toninho. Libera o som e sabuga na saudade. O espetáculo agora é da Dona da Noite.